10:57. Rádio Pioneira AM 830 kHz, a rádio da Zona Norte. Eu sei que você acha bom acordar com o bom dia dele, mas ama perder noites de sono comigo. Ele abre a porta do carro, eu abro o zíper da sua roupa. Ele te deixa insegura e eu te deixo louca, te deixo louca. Só falta você escolher. Semipresencial, diversas opções de cursos, garanta a graduação dos seus sonhos, conteúdo digital e práticas presenciais, modalidade nota máxima, condições especiais para ingresso neste semestre. Acesse semipresencial.uninta.edu.br ou ligue para 88 999 420 126. Uninta Semipresencial, graduação o tempo todo para quem não tem tempo a perder. Clínica Ali, atendendo os serviços de ultrassonografia, prevenção, exames de sangue, eletrocardiograma, procedimentos estéticos e cirúrgicos dermatológicos, fonoaudiólogos, esteticista, clínico geral, oftalmologia e aso. Clínica Ali, Rua Juarez Távora, número 41, Centro, Umirim, Ceará, em frente à Areninha da Praça da Matriz. Atendimento de segunda a sábado. Telefone 88 99795 3736. Siga-nos no Instagram, @clínicaali. Sobral ganhou novos sabores em picolés e sorvetes. Sorveteria Frutos de Goiás. Picolés, sorvetes e paletas produzidas artesanalmente com a variedade de frutos do Cerrado Brasileiro. Experimente todos os sabores. Avenida Doutor Guarani 1105, Centro, na Pracinha do Arco. WhatsApp 88 9363 9255. Frutos de Goiás, a marca que conquistou o Brasil. Pioneira. Atenção profissionais com formação superior que atuam ou com perspectivas de exercer funções de liderança no processo de gestão de pessoas. Se matricule no curso de pós-graduação de gestão de pessoas do Uninta. Aulas nos finais de semana com descontos de 20% para egressos Uninta. Matrículas abertas através do site pós.uninta.edu.br ou WhatsApp 88 99660-0124. Pós-graduação Uninta. A sua carreira não pode parar. Pioneira. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, açúcar rei na sua vida. Oi, adoça mais, com menos açúcar. Açúcar rei, gostei, adorei, eu sei. Açúcar rei é feito de cristal triturado. Adoça mais com menos açúcar, tá comprovado. Açúcar rei é feito de cristal triturado. Adoça mais com menos açúcar, tá comprovado. Sua mudança começa aqui, na Faculdade 5 de Julho. Processo seletivo aberto. Escolha o curso que vai transformar a sua vida. Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Psicologia e Serviço Social. Cursos 100% presenciais, instituição com acesso ao FIES, Pra Valer e Credies. Venha fazer sua graduação com um valor acessível e ensino de excelência. Inscreva-se em faculdadef5.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 88 99351 3970. Faculdade 5 de Julho. Transforme seu futuro aqui. Alô, é da Jogás? Eu queria um botijão de gás e um garrafão de água, tem? Temos sim, o melhor gás e a melhor água da cidade. É a sua entrega que já chegou aí nessa porta. Na Jogás e Água, é assim. Você ligou, chegou. Entregamos domicílio, é só ligar. 88 99417 4966. Atendemos ligações a cobrar e também via WhatsApp. E o melhor, fazemos entregas também no sertão. Ligou, chegou. 99417 4966. Jogás e Água, situado na CE 362, próximo ao antigo campo Laurindo Bonfim, Cidade de Deus. Precisou de gás ou água? Jogás e Água. Vestibular Uninta 2023.2, Campus Sobral e Campus Itapipoca. Inscrições abertas. São 27 cursos de graduação, 4 formas de ingresso e várias opções de financiamento, incluindo FIES, Credies e Pra Valer, exceto para Medicina. Estude em Centro Universitário com 24 anos de tradição e excelência reconhecida nacionalmente. Inscreva-se em vestibular.uninta.edu.br. Abrace o seu futuro. Venha para Uninta. Quer deixar sua cozinha ainda mais bonita? Ter facilidade na hora de preparar suas receitas? Praticidade no dia a dia? Conheça a linha de produtos Espíndola, uma empresa genuinamente cearense com produtos de altíssima qualidade. Panelas, caçarolas, linhas antiaderente e kits para sua cozinha. Você pode encontrar nossos produtos nas melhores redes de lojas e supermercados do país. Espíndola Metais, BR-222, Sobral, Ceará. Acompanhe a Espíndola em nossas redes sociais e conheça os nossos produtos. Arroba Espíndola Metais. Pioneira. Medicina Uninta 2023.2. Conquiste sua carreira na medicina. Escolha estudar em Sobral ou em Itapipoca. 2 cursos nota máxima com estrutura de excelência. Modernos laboratórios e convênios com unidades hospitalares em todo o estado. Inscreva-se agora em uninta.edu.br/medicina ou pelo WhatsApp 88 3112 3500. Uninta, abrace o seu futuro. Em Forquilha, você se conecta com a Edmelo Telecom, o seu provedor de internet de alta performance. Planos imperdíveis que cabem no seu bolso. Confira: 60 MB R$ 59,90, 80 MB R$ 69,90, 120 MB R$ 74,90, 200 MB R$ 89,90, 320 MB R$ 99,90. A Edmelo Telecom Forquilha está em novo endereço: Rua José Faustino de Siqueira, com a Travessa Rosa Melo II. Edmelo Telecom, nossa melhor conexão é você. ZYH659, transmitindo em ondas médias, 830 kHz, Rádio Pioneira AM, uma emissora afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão, a CERT. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Agora, na Pioneira AM, Bola na Rede. Bola na Rede. Bola na Rede. Bola na Rede. Tudo sobre o futebol amador da região, você fica sabendo aqui. Bola na Rede. Apresentação, Tony Paiva. Da manhã, 9 minutos, 11 da manhã, 9 minutos em Forquilha. Bom dia! Estamos começando o seu nosso programa esportivo de todas as manhãs. Bola na Rede. Apresentação, Tony Paiva. Estamos aqui pelo seu programa esportivo Bola na Rede, pela sua emissora da Zona Norte, emissora do Grupo Paraíso de Comunicação. Pioneira. A sua Pioneira M vai falar para você as emoções do futebol a partir de agora. Eu sou Tony Paiva, comigo trabalha Jonas Park na produção sonora, comigo trabalha Marcelo Marques, destacando... Futebol cearense, futebol nacional, futebol internacional. O Marcelo fala do cearense, fala do nacional, eu falo do nosso futebol do dia a dia. Futebol amador, em destaque. O futebol local é destaque. O futebol amador, o futebol local, as principais competições serão destaque a partir de agora. Os clubes sócios, o futebol amador em destaque. Aqui é o Bola na Rede, a rádio é a Pioneira M, estamos ao vivo no Facebook, Pioneira Notícias. Comenta, deixa aí teu recado, interaja com a gente, compartilha ou manda teu recado para o WhatsApp da Pioneira. WhatsApp da Pioneira, 88 993 74 74 66, 88 993 74 74 66. O Bola na Rede está no ar. Hoje é sexta-feira, é dia 4 de agosto de 2023. A negada deve dizer assim: o Tony abrindo o programa, sorrindo, feliz da vida, é porque esse rapaz aqui que está aqui na frente, aqui, depois o Jonas. Ele tem umas loucuras que tem hora que parece a gente amarrar, sabe? Vou encomendar umas cordas bem boas. Ô, meu pai do céu. Rapaz, Rodrigues Neto, dá juízo a quem não tem, né, Rodrigues? Vamos para o intervalo, já já nós voltamos no Bola na Rede. Oferecimento. Pioneira, a rádio que toca você. Quer proteção pro seu carro? Rodar tranquilo no seu dia a dia. Vem ser um associado, vem fazer parte da nossa família. Eleven, a melhor proteção pra você. Eleven, garantia em qualquer lugar. Eleven, ser feliz é estar protegido. E fique muito tranquilo, você com Eleven. Eleven, a melhor proteção pra você. Eleven, garantia em qualquer lugar. Eleven, ser feliz é estar protegido. 24 horas servindo você. Bola na Rede. Apresentação: Tony Paiva. A gente que vier trabalhando no campo, a gente é muito necessitado, você sabe disso. A gente vier da diária. É uma grande coisa para nós. A facilita muita coisa para nós, né? Porque a gente não tem gasto, a gente pega a curva tudo feito, né? E você sabe, a gente com o terreno desse cara dado, com água dessa aqui em cima, a gente tem condições de fazer muita coisa. Muita coisa, viu? Estamos lançando o programa Agricultura em Loco, onde vamos levar para todas as localidades do município de Forquilha assistência. Estamos disponibilizando o trator para fazer toda a parte de aradagem. A Secretaria de Agricultura também vai levar para as localidades assistência técnica, para que assim eles consigam produzir de forma correta, aumentando a sua economia local. Esse é mais um incentivo da Prefeitura Municipal de Forquilha para melhorar a vida do homem do campo. Eu agradeço ao prefeito, né, que é a grande força que ele dá para nós, né, ajuda nós, que a gente precisa mesmo. Importante isso aí para nós e para mim é para todo mundo, né. De qualquer maneira, está trabalhando muito bem. A gente vê o serviço que ele está fazendo na cidade, em todo canto. Reafirmamos a parceria da Prefeitura com o homem do campo. Com o programa Agricultura em Loco, a Prefeitura vai disponibilizar toda a infraestrutura, assistência, maquinário necessário para ajudar o produtor rural. Prefeitura Municipal de Forquilha, uma cidade para todos. Chidão do Clube Terras Nossa. Para chegar o São João. Domingo 6 de agosto no Clube Terra Nossa, em Vaz da Cobra Forquilha, a partir das 20 horas. E pela primeira vez tem o Bom do Forró, Flavinho do Acordeon e banda O Professor. Vende, traga sua galera. Apoio Farma Lopes, Depósito Baratão, Mastercell Eletromóveis, Tenet Fibra, Elite Design Gráfico e Divulgações, Rancho do Vaqueiro, Cacá Divulgações e aqui no Amaro Eletricista. Realização JWM Eventos. WhatsApp da Pioneira, 88 993 74 74 66, 88 993 74 74 66. Ótica Estação Popular. Renove o seu olhar nas férias. Facilitamos o seu exame de vista com as melhores parcerias com oftalmologistas. Temos modelos e marcas incríveis de armações e lentes. Venha aproveitar nossas ofertas e preços durante o mês de julho. Na Ótica Estação Popular, você paga em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Consulte o nosso regulamento. Rua Floriano Peixoto, 159 Centro. Fone 88 992 20 1699. Ótica Estação Popular. Cuide bem do seu olhar. Forquilha Cidade Limpa. Passando aqui para te lembrar que lixo tem lugar e hora certa. O caminhão da coleta passa toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, iniciando às 7 horas da manhã. Portanto, coloque seu lixo em frente à sua residência, nos dias e horários corretos, e nos ajude a manter a cidade limpa. A Secretaria de Serviços Públicos informa também que algumas lixeiras, que estão trazendo transtornos à população na sede do município, logo em breve serão retiradas. Se você mora próximo a alguma dessas lixeiras, vá logo se acostumando a descartar seu lixo somente nos dias que passa o caminhão da coleta. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Contamos com a sua ajuda. Evite transtornos, nos ajude a manter a cidade limpa. Forquilha Cidade Limpa. Uma campanha da Prefeitura Municipal de Forquilha. Uma cidade para todos. Alô, é da Jogás? Eu queria um botijão de gás e um garrafão de água, tem? Temos sim, o melhor gás e a melhor água da cidade. É a sua entrega que já chegou aí nessa porta. Na Jogás e Água, é assim. Você ligou, chegou. Entregamos em domicílio, é só ligar. 88 99417 4966. Atendemos ligações a cobrar e também via WhatsApp. E o melhor, fazemos entregas também no sertão. Ligou, chegou. 99417 4966. Jogás e Água, situado na CE 362, próximo ao antigo campo Laurindo Bonfim, Cidade de Deus. Precisou de gás ou água? Jogais e Água. Bola na rede, bola na rede. Hoje eu só quero ter clon. Aqui é velocidade. Eu vou bombar nessas redes. Vou bombar nessas redes. Eu vou voar nessa fibra. Teclon, Insta, YouTube e games. Teclon. TikTok rolando, dá um like, senta o dedo, Netflix 4K, Play Música sem medo, tem suporte, plano top, tudo pra você gostar. Pra Teclon, liga ou manda o zap pra assinar. Teclon, quem tem sabe que é a melhor. Assine agora mesmo pelo nosso WhatsApp, 88 99404-0452. Teclon, quem tem sabe que é a melhor. A Secretaria de Saúde do município faz um alerta para que toda a população reforce os cuidados contra a dengue, a zika e a chikungunya. Ações simples podem acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada em vasos de plantas, ralos ou garrafas. Tampe os tonéis e caixas d'água. Mantenha as calhas sempre limpas. Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo. Mantenha lixeiras bem tampadas. Preencha pratos de vasos de plantas com areia. Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa ou demais repartições. Você é responsável pela sua casa, por alertar seus vizinhos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Com a mobilização de todos, conseguiremos evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Forquilha na luta contra a dengue, zika e chikungunya. Eu ouço a Pioneira o dia todo. Eu tô ligado na Pioneira. 11 da manhã, mais 20 minutos em Forquilha, 11:20, a hora certa da Ótica Estação Popular no centro de Sobral, Rua Floriano Peixoto, 159. Eu falo da Ótica Estação Popular. Também em nome de Teclon Internet, quem tem sabe que tem a melhor. Falo da Teclon Internet, banda larga, a sua nossa internet. Olha, aqui um comunicado para você, se você ainda não é cliente da Teclon, digo para você. Contrate já os planos da Teclon Internet Banda Larga. Ligue já 088-994-040452. Eu falei Teclon Internet Banda Larga. Isso aí é o WhatsApp para você interagir conosco. Abraçar aqui meu amigo Zé Maria Custódio, em Salgado dos Mendes, está dando toque para a gente. Abraçar aqui meu parceiro Luiz Caxias. Tá dando um toque aqui, beleza, já a gente reforça o Luiz, já tem a participação do Zé Maria. Abraçar aqui o Paulo Macau em Caiçara, Alex, Dona Regina. Paulo, o Alex não tava por aí, macho, né? Eu não vi ele ali não, tava mais tu não? Rapaz, o Paulo ontem tava com a cúpula lá na areninha, pelo amor de Deus, pense, só personalidade, rapaz, tu tava rodeado só de gente boa, Paulo. Abraço ligado aí da Caiçara, já a gente vai tocar o hino do Cruzeiro, Jonas, em homenagem ao Cruzeiro de Caiçara. As meninas foram bicampeãs da competição, jogaram muito, um jogo sensacional, parabenizar as duas equipes, já o futebol amador em destaque. Antes, eu tenho a participação do Marcelo, dentro do Bola da Rede, meu parceiro Luiz Caxias, aquele abraço. Abraçar aqui meu amigo Zé Louro, da Oficina de Refrigeração Zé Louro, vai estar com a gente na Jornada Esportiva de amanhã. Abraçar aqui o Alessandro, o Ivo Nildo, o meu amigo Carlos Menezes, seu Antônio Costa, o Zé Lúcio, o seu João Melo e o Chico da Viração. O Alessandro está dizendo aqui que dia 12 vai ter forró lá no Chico da Viração. Nós vamos é para aí, rapaz, arrastar o pé, tá bom? Meu parceiro Marcelo Marques, bom dia, prazer tê-lo no programa, meu irmão. O que é que tem de bola rolando no Brasil hoje e amanhã, Marcelo? No A Forquilha em Destaque, as notícias do município. Salve, salve, amigo Tony, a todos que acompanham o programa Bola na Rede. Vamos chegando com a nossa participação, trazendo informações esportivas. E vamos com os jogos que foram realizados ontem. Vamos começar falando de Taça Libertadores de América. Tivemos dois jogos. A representação da equipe do Atlético enfrentando a representação da equipe do Racing. Empataram em 1-0. Já a representação da equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Olímpia, venceu pelo score de 1-0. O gol da representação da equipe do Flamengo, de Bruno Henrique. A partida teve como árbitro Dario Herrera e o jogo foi realizado no estádio Maracanã. Agora a equipe do Flamengo vai jogar no dia 10 de agosto lá no estádio da equipe do Olímpia. E o Flamengo precisa empatar para passar para a próxima fase da Libertadores. Já para a equipe do Olímpia, tem que vencer pelo placar de 2-0. Vamos para a Copa Sul-Americana. Tivemos três jogos. A representação da equipe do São Lourenço enfrentando a equipe do São Paulo, venceu pelo score de 1-0. O jogo foi realizado lá na Argentina, no estádio Pedro Bidegain. O Vilmar Alexander Rodan foi o árbitro da partida. 1 para a equipe do São Lourenço, 0 para o time do São Paulo. Já o América Mineiro, jogando dentro de casa em Minas Gerais, enfrentou o time do Bragantino e não saíram do empate em 0-0. Já o Nublense, pela Sul-Americana, empatou com a LDU pelo score de 0-0. Vamos para os jogos de hoje. Teremos uma partida valendo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Às 21 horas e 30 minutos, a equipe do Mirassol enfrenta o Sampaio Correia. Teremos pelo Brasileirão Sub-20, a equipe do Santos enfrentando a representação da equipe do Flamengo. Vamos para jogos que serão realizados pela Série A. No sábado, ou seja, amanhã, Teremos às 16 horas a equipe do Santos jogando contra o Atlético do Paraná. Isto às 16 horas. 18h30, a equipe do Goiás enfrenta o Fortaleza dentro de casa. O Internacional de Porto Alegre pega a equipe do Corinthians. Isso às 18h30, 21 horas. Fluminense enfrenta a equipe do Palmeiras. Pela Série B, 15h30, tem Avaí e Criciúma. 17 horas, Ituano e Guarani. CRB e Botafogo, 17 horas. 18 horas, Sport e Novo Horizontino. Série C, Pouso Alegre e Manaus, 16 horas. Amazonas e Aparecidense, 16 horas. 19 horas, Ipiranga e Brusque. E 19 horas, Remo e Volta Redonda. Valeu, Tony. Grande abraço. Bom final de semana. Na segunda a gente se encontra com outras informações esportivas. 11 da manhã, mais 26. Valeu, Marcelo Marques. Está aí a participação do Marcelo dentro do programa. Bom final de semana. Saúde, bênção aí na sua vida. Eu vou começar já o Futebol Amador em Destaque com a participação aí do Zé Maria Custódio aqui dentro do Bola na Rede. Eu te mandei já o Zé, Jonas? Não, né? Cadê aqui meu amigo Zé Maria? Alô, Chico Ananias, em Cacimbinha Forquilha, obrigado também pela companhia. Futebol Amador, em destaque. Cadê aqui o Zé Maria, macho? Eu não tenho o Zé Maria aqui. Rapaz. Errou! Não, deixa eu ver aqui. Não. Não tem a parte. Meu Deus. Não, aqui é outro negócio. Eu me enganei, Zé. Tá bom? Eu não me enganei com o Zé Maria. Mas se você quiser mandar um áudio, Zé, pode mandar. Ah, ele me passou que não ia participar essa semana de programa de rádio. Perdão, Zé Maria, tá bom? É porque o cabo, quando vai ficando velho, bate. Como é o nome daquele negócio? Que a memória. E a minha família tem esse problema, sabia? Isso quando passa dos 80, 85, começa a dar esses probleminhas. Eu não tenho 85 ainda, não, mas já vou no caminho, né? Não é isso, Zé? Valeu, meu amigo Zé. Tá bom, a gente reforça aqui já o treino da equipe do Inter Brasil de Salgado dos Mendes. Mas enquanto isso, ontem nós começamos já o Futebol Amador em Destaque aí, Jonas? Já? Futebol Amador em Destaque. Tony Paiva. Eu tenho aqui duas situações. Vamos falar já trazer o hino do Cruzeiro de Caiçara. E também eu quero uma música de parabéns. Tem aí música de parabéns? Música de parabéns, é. Epa, essa pessoa foi ontem, e aí os cabos sem vergonha não me disseram, e eu quero pedir perdão aqui a dona Alzerina, esposa do, a matriarca lá dos Guedes, mãe do Adonis, do Laércio, né, dessas personalidades, o Carlos Júnior, né, dessa turma bacana que a gente quer bem. Dona Alzerina, olha, perdão, viu? Mas, de qualquer maneira, já estou me parabenizando hoje. Muita saúde, bênçãos na vida da sua senhora, da senhora. Com atraso, mas está valendo aí de coração, tá bom? Que Deus abençoe. Muita saúde, bênçãos para a senhora. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Dona Alzerina está com o radinho ligado nesse momento no Bola na Rede, lá em São Lourenço, rapaz. E aí, o que também queria aproveitar e parabenizar meu amigo Expedito Alves Feijão. Fiquei sabendo só hoje que também teve de aniversário. Para muita gente boa aniversariando e no corre-corre da vida a gente só vai descobrir depois, né? Que a negada vai cochichando nos ouvidos da gente. Expedito Alves Feijão, meu parceiro Expeditão, lá em Groaíras, também parabéns para você. Muita saúde e paz. Que essa data se repita por muitos e muitos anos, Expeditão, macho. Sem perder muito tempo, 11 horas e 30 minutos, 11:30, hino do Cruzeiro em homenagem ao pessoal do Cruzeiro da Caiçara. Parabéns, menina, pelo bicampeonato. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, tem Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Os gramados em Minas Gerais, temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Tony Paiva. Existe um grande clube na cidade, pioneira, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Os de Minas Gerais, páginas heróicas imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, batido, jamais vencido. Show de bola, tá aí nossa homenagem, né? O hino do Cruzeiro lá de Minas em homenagem ao Cruzeiro aqui de Caiçara, as meninas bicampeões da competição. E a gente parabeniza aqui a todas elas. Vai aqui os nossos parabéns, nosso abraço e desejar muito sucesso para as meninas, né? Então tá aí o hino do Cruzeiro da Caiçara, ontem finalizado aí a segunda edição do campeonato Forquilha Society Feminino. A Secretaria de Esportes, em nome do Domício, fechando com chave de ouro. Agradecer aqui a todos que abrilhantaram essa brilhante festa, as 8, 10 equipes que estiveram participando. E a gente fica mais feliz que ver realmente o campeonato tendo uma evolução. Foi uma grande final. Parabéns ao Cruzeiro da Caiçara, parabéns à Atalanta. Fizeram um jogo sensacional, jogaram melhor do que esses macho ré que tem por aí, as meninas, né? E a gente aqui, inclusive não foi atualizado ainda, né? A gente vai estar com essa matéria na página do Bola na Rede mais tarde. E a equipe campeã Cruzeiro da Caiçara levou R$ 2.000 mais troféu e medalhas. A equipe vice-campeã Atalanta, R$ 1.000 mais troféu e medalhas. E o Grêmio da Cachoeira, 2 loretos, que disputava o terceiro lugar com a equipe das meninas do Barça. As meninas do Barça mandaram um ofício, com desistência e não vinham para o jogo. O Grêmio ficou com o terceiro lugar, faturou R$ 500 mais troféu e medalhas. Artilheira, não me recordo aqui o nome, mas foi da equipe da Atalanta, a atleta revelação da equipe do Vitória Guedes e a melhor goleira, a Roberto do Cruzeiro da Caiçara, que também faturou a artilheira e a melhor goleira, R$ 200 mais um troféu. E para a atleta revelação, R$ 100 mais um troféu. Tem aí o prefeito Ednardo, Jonas, falando com a gente. Nós pegamos a fala do Ednardo no intervalo, né? José Ayrton Vitorino, bom dia, Tony, na escuta em São Lourenço. Galera dos Guedes, convidando a todos para o treino de logo mais 16h. Adonis, bom dia, Tony Paiva. Em nome de toda a diretoria do Guedes, parabenizamos nosso amigo e atleta Chico Bocão. Desejamos muitas felicidades, saúde e paz. Ontem você não me mandou que a dona Alzerina estava de aniversário, né, Dona? Pioneira! Bicho bom de Pedro, hein? Rapaz nele aí, dona Alzerina. Um abraço, pessoal. Muita saúde e bênçãos para vocês, tá bom? Prefeito Ednardo, falou com a gente no intervalo do jogo. A gente estava fazendo pela Forquilha FM e também pelas mídias da prefeitura. E o prefeito falou com a gente no dia de ontem. Filho, tem um vereador Léo também, está por aqui, vereadora Neves Ferreira. Bater um papo aqui com o prefeito Ednardo. Ednardo, palavrinha com a gente aqui, prefeito. Festa bonita. O Ednardo que pode se dizer que foi o cara que deu o pontapé. Segunda edição do Campeonato Forquilhense Society Feminino. Festa bonita aí, prefeito. E jogo bem movimentado. Prazer falar com você, mídias da Prefeitura de Forquilha e Rádio Forquilha FM. Boa noite. Boa noite a todos os forquilhenses que estão assistindo. Realmente é a satisfação de a gente chegar aqui hoje numa mais uma final de um projeto que a gente iniciou e a cada ano fica maior ainda. E é uma satisfação a gente olhar hoje aqui e tá aqui esse evento hoje lotado, um belíssimo jogo. E eu não tenho dúvida que ano que vem será maior ainda. A gente vai fazer também nesse segundo semestre o nosso tão grande fazendão. Também já estamos no, nas preparativos. O Forquilhense de futsal, sábado, terá a sua grande final também. E é isso, o esporte que a gente tanto valoriza, que a gente tanto incentiva, que o esporte, junto com a educação, é onde a gente vai conseguir dar uma oportunidade para essa juventude, para um futuro bem melhor. Então, fico aqui lisonjeado de ver lotado aqui essa areninha, nessa região que eu tenho tanto apreço, acompanhado dos vereadores aqui presentes, dos secretários e principalmente dessa população que adora futebol e vem prestigiar esse momento. É, Dado, a gente tem observado também no dia a dia o incentivo também para as equipes, a gente vê um investimento forte por parte das equipes, também, lógico, é evidente, porque a premiação ofertada pela Secretaria de Esporte, pelo Governo Municipal, sem sombra de dúvida, ela é histórica para para a nossa Zona Norte inteira. Com certeza, isso é que é bom, porque envolve a cidade toda, envolve as comunidades, e não só a premiação, mas a estrutura que a gente coloca para a competição, com transmissão, com nível mesmo de competição grande. Isso é o que incentiva as equipes a investirem, a fazer esse tipo de investimento, porque dá retorno. Então, e principalmente para a gente, para mim como gestor, para a prefeitura, o retorno maior é isso aqui, lotado, as equipes dispostas a competir. Isso para a gente que é gratificante. Convocar agora o pessoal para a disputa do terceiro lugar do futsal e a final do futsal no sábado. Exatamente, o terceiro e o quarto lugar amanhã, né? E no sábado a grande final, que eu tenho certeza que o ginásio vai estar lotado para que a gente faça essa grande final, que foi um belíssimo campeonato. Todos os jogos praticamente com a casa cheia, com transmissão, com nível elevado. E eu não tenho dúvida que ano que vem a gente vai fazer ainda muito mais pelo esporte. Para finalizar, prefeito, eu sei que aqui é um evento esportivo, mas hoje tivemos mais um momento histórico. Você que muito lutou por esse momento, batendo na porta do governador, em busca realmente que isso acontecesse, hoje pode-se dizer que Forquilha realmente conseguiu mais um objetivo, mais uma conquista para a população de Forquilha. Não, com certeza, como você diz, eu bato na porta do governador desde primeiros meses da minha gestão em busca do raio. A gente não tem o número de população ainda para receber o raio, mas com o nosso esforço, com o apoio do ex-governador Camilo, da ex-governadora Isolda e agora do governador Eumano, que veio hoje, fez questão de vir inaugurar o raio no Forquilha, num momento muito oportuno, que a população forquilhense, que o povo forquilhense merece paz. E eu não tenho dúvida que com essas ações, com essa nossa luta, Forquilha voltará a ter paz. Abraço, prefeito. Abraço e, mais uma vez, convido a todos para sábado, a gente está na grande final do Forquilhense de futsal. Para finalizar, como é que é o Ednardo estar aqui falando com a gente e ouvindo a turma gritar seu nome ali na arquibancada? Isso aqui dá combustível para a gente enfrentar os problemas do dia a dia, enfrentar os percalços, mas isso aqui é gratificante para a gente dormir e amanhã acordar em busca de mais benefícios para a nossa população. E esse segundo semestre tem muito benefício e muitas conquistas para a nossa população forquilhense. Valeu! Obrigado, prefeito. Está o prefeito Ednardo, também por aqui o vereador Léo, está bem acompanhado, rapaz. Está aqui mais meu parceiro Luiz, então pronto, tranquilo. Vereadora Neves Ferreira, eu acho que ela dá para falar com a gente, né? Se não dá, não puxar o Ivanzinho. Neves, boa noite, festa bonita. Compromisso do Ednardo tendo de inovar cada vez mais, porque a cada ano vai melhorando e aí a gente precisa sempre estar evoluindo a cada ano que passa. Esse ano, mais uma vez, mostrou que é sucesso. Boa noite, prazer falar com você, vereadora. Boa noite a você, Tony, a todo mundo que está aqui presente, as pessoas que estão assistindo em casa, a transmissão, né, que eu acompanho aqui também está ótima. E é uma satisfação sempre participar do evento aqui de futsal feminino, na segunda edição. E sempre que a gente tem que se esforçar e sempre se empenhar com o esporte forquilhense, que é o que o prefeito Ednardo vem fazendo, o secretário Domilson, vem movimentando bastante o esporte no Forquilha em todas as áreas. Então, que todo ano seja mais investimento para o esporte, que é onde nossos jovens podem praticar, faz parte de um contexto da educação. Então, a gente une esporte e educação para que a gente tenha uma sociedade melhor. A gente tem observado, Neves, o prefeito Ednardo procurando dar total apoio a todas as modalidades esportivas, até realmente as que não estavam no calendário esportivo do dia a dia. O Ednardo, junto com o Domício, conseguindo o resgate, e isso é importante para o nosso município, para nossos atletas. Exatamente. E agora há pouco a gente estava até comentando aqui que as últimas que eu acompanhei do esporte feminino há uns 10, 20 anos, né? Então traz esse resgate para o nosso município, não só do futebol feminino, mas em todo o esporte, as áreas que a gente precisa. E que mais meninas se esforcem, joguem, pratiquem, também é parte da saúde, né? E que no próximo ano venham mais pessoas participar. E para mim é uma satisfação acompanhar aqui esse jogo maravilhoso. Assim, uma disputa importantíssima e são guerreiros, valentes, né? Abraço, vereadora. Obrigada e boa noite a todos. J. Carlos Neves. Aí foi a participação da vereadora Neves também com a gente ontem, né? Estava lá brilhantando a nossa praça esportiva lá no dia de ontem, na areninha da Paulo Franco Barbosa. Então, realmente foi uma festa bonita. Eu estou tentando aí, Jonas, pegar aí a fala do Domício para nós fechar. Também teve a Josiane falando com a gente durante a transmissão. Josiane, atleta, a craque do jogo, fez 2 gols ontem na vitória de 3-2 da equipe do Cruzeiro da Caiçara. Já já a gente tem as notas dos clubes sócios, já já a gente destaca. Enquanto o Jonas arruma por aí, né, hoje tem a disputa do terceiro lugar do futsal de Forquilha. Morro da Velha e a equipe da Alcateia vai transmitir. Não, vamos não. Hoje não, viu, amigo? Só a final. Isso, aí mesmo, tá bom? A Josiane antes do Domício, né? Então pronto, Josiane antes do Domício vai bater um papo com a gente. A craque do jogo joga demais essa menina, viu? O time do Cruzeiro da Caiçara é muito bom, como também o time da Atalanta, mas a Josiane, pra mim, o destaque da partida, ela e essa Ribeiro. Rapaz, pensa numa mulher endiabrada pra jogar. Tem um bocado de macho rei aí que cobram uma carrada de dinheiro para jogar e essas meninas jogam melhor do que eles. É? Fico com raiva não, negado. É a pura realidade. As meninas jogam demais. Demais, né? Bom, enquanto o Jonas prepara por aí, pois é. Vamos lá, amigos. Transmissão do futsal só amanhã, tá bom? Só amanhã que nós vamos estar trabalhando. Hoje não, a gente vai ter um repouso, né? Para ser sincero, eu tô precisando. A gente trabalha, o corre-corre é grande. Aí, hoje nós vamos dar uma descansada, né? A disputa do terceiro lugar é hoje. Disputa do terceiro lugar é hoje, 19h no Ginásio Real Madrid, entre Morro da Velha e a equipe da Alcateia. Mas amanhã nós vamos estar no batente com Galácticos e a equipe do Red Bull e Galácticos. Josiane, falou com a gente, atleta da equipe do Cruzeiro de Caiçara, também o secretário de Esporte do Domício Filho. Já já a gente reforça aqui os alôs do pessoal. Prazer falar com você, Josiane. Com muitos desfalques, a equipe do Cruzeiro. Josiane, deixa eu ver se ela fala com a gente aqui. Josiane, muita emoção a Josiane. 2 gols, fez um campeonato excelente. Parabéns pela excelente partida e pelo bicampeonato. Que dizer desse momento especial? Forquilha FM, mídias da Prefeitura de Forquilha, boa noite. Boa noite. Quero agradecer a Deus, de antemão, minha equipe, que a gente está desfalcado. Mas a gente veio na garra, na força. Se na habilidade não dá, a gente vai na garra. É. Agradecer também ao outro time, que foi uma final bela, de qualidade. E agradecer a torcida, que é mínima. Minhas amigas de Sobral, minha mãe que está em casa, meu pai. E é bicampeão, né? Ah, e agradecer ao nosso vereador Alexandre Coelho, que não pôde estar presente aqui. Agradecer as meninas que não puderam vir para a final. Esquece. Obrigado. Valeu, tá aí, parabéns. Festa bonita. Secretário de Esporte, Domício Filho, vai aqui para foto da Josiane, aqui Oliveira Domingos, já para segurar a peteca, meu caro Jota. Já tudo preparado aqui para a entrega da premiação, Jota. R$ 2.000, mais troféu e medalhas, leva a equipe do Cruzeiro de Caiçara. R$ 1.000, mais troféu e medalhas, a equipe da Atalanta. R$ 500, leva a equipe do Grêmio da Cachoeira, mais troféu e medalhas. E aí, Jota, nós vamos ver como é que vai fazer a questão da goleira menos vazada, porque eu acho que deu um empate o técnico aí, não deu? É, deu empate. Eu não sei se vai dividir o prêmio ou se vai dar direito à equipe campeã ter a goleira menos vazada, né? As meninas já podem vir pra cá pra gente ir adiantando aqui. Bob Vieira vai fazer hoje esse negócio aqui, mas nós, Bob Vieira. Ah, você não quer hoje não? Hein? Ah, tá de folga, né? Critério de desempate, como é que funcionará hoje? Pioneira. Melhor goleira, critério de desempate, a equipe campeã, melhor goleira, a goleira da Caiçara Roberta, não é isso, Araújo? Oi. Você segura daí, daqui a pouquinho eu tô adentrando aí, tá bom? Pronto, abraçar aqui o nosso parceiro Alexandre Coelho, cá marcando presença. Cabra é braço forte aí do Cruzeiro da Caiçara e é pé quente, bicampeonato, né, Alexandre? Eita, cabra lá do Itarema também, viu? Cabra lá do Itarema Esporte Clube, valeu, Alexandre. Veio também a brilhantar aqui. Secretário de Esporte do Miss Filho, já pode chegar pra cá, viu, meninas? Meninas do Cruzeiro da Caiçara, meninas da equipe da Atalanta. Cadê também as meninas do Grêmio, da Cachoeira dos Loretos? Equipe terceira colocada. Campeonato Forquilhense Society Feminino. Realização da Secretaria de Esportes de Forquilha, secretário do Miss Filho, com apoio do Governo Municipal de Forquilha, prefeito Ednardo Filho e vice, doutor Abdias. Detalhe, viu, secretário? Eu fico assim imaginando que a cada ano o campeonato vai crescendo, vai melhorando, e aí já vem a preocupação para fazer no ano que vem melhor, né, Domício Filho? Com certeza, Tony. É um espetáculo deste aqui, a torcida, né? A gente fica emocionado, né? Saber que o prefeito Ednardo foi o pioneiro, né? E incentivar essas meninas, dando um apoio, suporte, não só no campeonato. A gente hoje está participando do Intermunicipal Cearense Feminino. Então é agradecer muito o Ednardo pelo apoio que ele está dando a essas meninas. Agradecer a todos os secretários aqui presentes que estão me apoiando, né, com a parceria. E eu só tenho a agradecer a Deus e a toda a minha equipe aí, o pessoal da Vivace aí que tá também nos apoiando, né? Mas parabéns ao Grêmio da Cachoeira pelo terceiro lugar, a Atalanta pelo vice, né? E ao grande Cruzeiro da Caiçara, bicampeão Forquilhense Society Feminino. Terminando hoje o Society, Domício, amanhã tem disputa de terceiro lugar do futsal, sábado a final do futsal, e aí já tem uma programação também com a reunião final, né, para sorteio do Campeonato Fazendão e também do Campeonato Forquilhense. A Paula Ednardo entende de bola, né? Tu viu aí, Márcio? Já tem, portanto, data para reunião, para sorteio de grupos, né, Domício? Tem sim, Tony. Dia 13 já é a reunião do Fazendão. E dia 12 já é a reunião e sorteio do Forquilhense de Campo, né? Então a gente não para. Fora, né, tem os intermunicipais, masculino e feminino, com total apoio, suporte da prefeitura, do prefeito Ednardo, né? E aí, cada vez mais, né, vem mais modalidade para você ver o vôlei. A nossa seleção de vôlei tá indo para Rússia amanhã, né, participar de um intermunicipal de vôlei, né, e outras modalidades, a bike, né, o pessoal da bike aí, também com todo o apoio, suporte, enfim, todas as modalidades hoje, né, tem nome, tem voz e tem vez. E quem tá dando esse suporte, em primeiro lugar, Deus, depois o prefeito Ednardo, através da Secretaria de Esporte. Valeu, secretário J. Carlos, vamos lá, meu filho. Tá aí. Pioneira. Foi ontem, né? A gente bateu um papo com todo esse pessoal. Parabéns, moçada, a todos os envolvidos. Sensacional, festa bacana demais. 11h49 agora, Jonas. Oferecimento Pioneira, a rádio que toca você. Quer proteção pro seu carro? Rodar tranquilo no seu dia a dia. Vem ser um associado.

a partir das 4h30 da tarde, no Raimundo Mendes Ferreira. A equipe que joga domingo a grande semifinal da Copa Barreiras de Futebol contra a equipe da Chapecoense do Furado. Desde já, todos convidados a marcar presença, tanto no treino de hoje, como no jogo de domingo. A diretoria do Flamengo de São Lourenço Forquilha, em nome do seu presidente Luiz Caxias e os demais diretores, está comunicando a todos os seus jogadores do primeiro e segundo quadro e convidando a moçada para participar do treino de amanhã na Areninha, na Arena Raimundinho, em Bom Lugar, São Lourenço. Convite também a todos que fazem parte da diretoria, se for possível, comparecer ao treino. O Luiz aqui passando o comunicado, que ficará muito grato, né? Olha aqui, falando da Copa Doutor Aristeu Feijão de Futebol Master, rodada do final de semana da Copa Doutor Aristeu Feijão de Futebol Master. Meu amigo Expeditão, Alves Feijão, aquele abraço. Rodada, por sinal, bem movimentada, né, Expedito? Bem movimentada a rodada do final de semana. Amanhã, lá no campo Raimundo Vaza. Campo Raimundo Vaza, o que, macho? Olavo Parente, rapaz. Vai em Lagoa das Bestas, Groaíras. A partir das 15 horas tem Botafogo de Vizinhança da Guitéria contra a equipe do Alagoense. 16h30 tem América de Groaíras versus Garis de Groaíras. É a rodada da Copa Doutor Aristeu Feijão de Futebol Master lá em Lagoa das Bestas, Groaíras. Já falando aqui ainda de futebol amador, destaco aqui a forte equipe. Cadê aqui? Trazendo aqui um comunicado da organização da Copa Caracará Unita de Futebol. Olha, a organização da Copa Caracará Unita de Futebol está comunicando a todos os torcedores e desportistas e também aos diretores das equipes que jogavam no final de semana que a rodada que acontecia neste sábado, dia 5 de agosto, está cancelada. Meu patrão, meu parceiro André Mesquita, está com problemas de saúde. André, vai dar tudo certo. Desejo a você que papai do céu, que Jesus coloque a mão sobre você, você vai sair dessa, tá bom, meu irmão? Por problemas particulares de saúde do nosso parceiro André Mesquita, as equipes, né, têm, portanto, mudança na sua programação. Rodada que seria amanhã, primeiro jogo seria Juventude Vizinha e Botafogo, segundo jogo, Cearazinho de Irauçuba contra a equipe do novo Real Madrid. Essa rodada está sendo adiada para uma data ainda a ser definida, né? Diante disso, Juventude Vizinha treina com bola hoje e está querendo uma equipe para jogar amistosamente no domingo lá em Vizinha. Já o timão do Botafogo de Vizinha, Santa Quitéria, dos amigos Dito Moura, a diretoria está comunicando a todos os seus jogadores, né, que foi, portanto, adiado o jogo da Copa Caracará Unita de Futebol. Agora o foco total é na Copa Caracará, é na Copa de Futebol Master, tá dizendo aqui o comunicado, meu parceiro Dito Moura, né? O São Caetano de Cacimbinha Forquilha vai estar folgando nesse final de semana. O comunicado é da diretoria em nome de Manuel Marciano e os demais diretores. Quem também folga nesse final de semana é o time do Ceará de Jardim Vizier, Santa Quitéria. Olha, tá vindo aí dia 20, grande torneio de futebol master lá no em Postinhos Forquilha. Já tem confirmado um total de 2 equipes. A participação do torneio será de 6 equipes. Pessoal que quiser fechar para participar desse torneio, entrar em contato com a gente aqui no Bola na Rede com o Márcio Genino ou até mesmo com o Zé Paulo, tá bom? É grande torneio de futebol amador lá em Postinhos. Será no dia 20. A gente aguarda aqui a confirmação da sua equipe. O Fluminense de Vaz da Cobra Forquilha, esta semana a diretoria está comunicando, não tem programação para treinos em virtude da manutenção do seu campo, mas para o outro final de semana a equipe já se preparando, né, para um grande torneio de futebol que será realizado no dia 13 de agosto com 6 equipes participantes. Torneio beneficente em prol do atleta Paulinho. 6 equipes participantes. Agradece a divulgação da nota à diretoria do Fluminense Vaz da Cobra, que tem o apoio total do Supercar Ouro Branco, ainda Menina Vaidosa, Pizzaria Valteneco, Mega Templo Sobral, Silagem de Milho Joãozinho, Paulo Plástico Distribuidora, Farmácia Farma Lopes e Canto do Açaí, né? Olha, final de semana tem disputa, portanto, da semifinal da Copa, primeira Copa Barreiras de Futebol. Lá no campo do Bartô em Barreiras Vermelhas. Chapecoense do Furado, Santa Quitéria e Inter Brasil de Salgados Mendes fazem o confronto. Copa da Sobretal de Futebol, no domingo tem rodada, tem jogo único, aliás, entre Fortaleza do Vizier e Parma de Forquilha. A realização é do Romário. A Copa da Sobretal tem programação para as 15h40 de domingo, Fortaleza de Vizier e Parma de Forquilha, as equipes vão estar jogando, né? O Maguari de Vassouras Taperoaba joga nesse final de semana pela Copa Pedra da Andorinha. Domingo no campo, lá no campo Carnal Beira Rio, em Vassouras Taperoaba, o timão do Maguari joga contra a equipe do Força Jovem. Categoria primeiro quadro, categoria quadro B contra o Internacional do Assentamento. Quem tem jogo também de bola amistoso, domingo pela manhã, é o time do Flamengo Cinquentão de Forquilha. Vai até Sobral, joga contra a equipe do Nacional Cinquentão do Ceará Saboia. 8h30 da manhã, será domingo, comunicada do Marquinhos. Só faltou aqui, Marquinhos, o horário que vai sair daqui do Bar do Pireca, né? Para fechar, Vitória dos Guedes, tem treino com bola hoje, com certeza. É, convite aí do Adonis e toda a diretoria, convidando a moçada para marcar presença nesse treino, né? Já que a equipe está se preparando para o Campeonato Fazendão de Futebol. Ó. Acho que o Fortaleza do Trapiá também tem treino hoje, né? Hoje também tem treino do Fortaleza do Trapiá. A partir das 4h20 da tarde, todos convidados a marcar presença. É o Tom Oliveira, pessoal da Forca Forquilha, obrigado pela companhia. Negada, não dá mais tempo para nada, agradecendo a todos pelo carinho da audiência. Tem um novo encontro daqui a pouquinho. Na Forquilha FM 98.7, lá tem mais destaques do nosso futebol. Um abraço, moçada. Aqui na Pioneira, a gente volta segunda, 11 da manhã. Bom final de semana, fique com Deus. Você ouviu na Pioneira AM. Bola na rede. Bola na rede. YH659, transmitindo em ondas médias, 830 kHz, Rádio Pioneira, AM, uma emissora afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão, Acerte. Pioneira, a rádio que toca você. Uninta Semipresencial, diversas opções de cursos, garanta a graduação dos seus sonhos. Conteúdo digital e práticas presenciais, modalidade nota máxima. Condições especiais para ingresso neste semestre. Acesse semipresencial.uninta.edu.br ou ligue para 88 999 420126. Uninta Semipresencial, graduação o tempo todo para quem não tem tempo a perder. Clínica Ali, atendendo os serviços de ultrassonografia, prevenção, exames de sangue, eletrocardiograma, procedimentos estéticos e cirúrgicos dermatológicos, fonoaudiólogos, esteticista, clínico geral, oftalmologia e aso. Clínica Ali, Rua Juarez Távora, número 41, Centro, Umirim, Ceará, em frente à Areninha da Praça da Matriz. Atendimento de segunda a sábado. Telefone 88 99795-3736. Siga-nos no Instagram, arroba Clínica Ali. Alô, é da Jogás? Eu queria um botijão de gás e um garrafão de água, tem? Temos sim, o melhor gás e a melhor água da cidade. É a sua entrega que já chegou aí nessa porta. Na Jogás e Água, é assim. Você ligou, chegou. Entregamos em domicílio, é só ligar. 88 99417 4966. Atendemos ligações a cobrar e também via WhatsApp. E o melhor, fazemos entregas também no sertão. Ligou, chegou. 99417 4966. Jogás e Água, situado na CE 362, próximo ao antigo campo Laurindo Bonfim, Cidade de Deus. Precisou de gás ou água? Jogais e Água.

pista. Volta pra minha vida, bebê. Chama Zé Vaqueiro. Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Com a gente. Hora certa. 12:18. Pioneira. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô de longe olhando o que ela faz com a raba. RD7 CD, sente a pressão. Chamando a atenção, todo bailão, com o copo na mão, ela tá de longe chamando a atenção. No bailão, joga o bundão. Tô no bailão, joga a mão, vai, chama. Cê tá concentrado. Sinto. Tá concentrado. Vai, cê tá concentrado. Eita porra, tá concentrado. Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder. Cê tá concentrado. Senta, concentrado. olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Senta. Senta concentrada. É isso aí. Senta concentrada. Você quer sentar concentrada. É. Fica concentrada. Ela vai jogar o poder. Ela vai jogar o poder. Senta concentrada. Sentou, sentou. Fica concentrada. Você quer sentar concentrada. Fica concentrada. RD7 CDs. Eu tô no bailão, vamos na mão. Ela tá de longe chamando atenção. Tô no bailão, vamos na mão. Tá de longe chamando atenção. Tô no bailão, vamos na mão. Ela tá de longe chamando atenção. Tô no bailão, vamos na mão. E sim. Essa vida, oh, como no vinil, me arranhei, faz baby, música. Me arranhei, me chama de música. Eu sou o preferido. Me beija enquanto o tempo para. Se você for mentira, fala logo na minha cara. É que você me tem nas mãos. Nossa relação vai além do colchão, o coração dispara. Me beija enquanto o tempo para. Cê sabe, eu não sou do tipo que brinca com a sua cara. É que você me tem nas mãos. Nossa relação vai além do colchão. Coração dispara, dispara. Nem tava apaixonado pra falar de amor. Onde isso vai me levar? Vai além do colchão, meu coração dispara. Sempre que ela tá no canto do palco, eu tô olhando pra ela de canto só, sentindo cada palavra que eu canto, amor. Sigo falando da gente fudendo nas entrelinhas, amor. Viajando nas estrelinhas, amor. Me beija enquanto o tempo para. Se você for mentira, fala logo na minha cara. É que você me tem nas mãos. Nossa relação vai além do colchão, o coração dispara. Me beija enquanto o tempo para. Cê sabe, eu não sou do tipo que brinca com a sua cara. É que você me tem nas mãos. Nossa relação vai além do colchão, o coração dispara, dispara. lata de cerveja que cê toma e joga fora. Pararará, pararará. Na sua cama eu sou aquele lençol, de vez e sempre você troca. Pararará, pararará. E tá se achando o último chicletinho da caixa, só que eu acho que na minha mente cê não vai ficar. Não vai ficar. Purificação, a melhor padaria do Brasil. Para Jamil, para Jamil. Acerte com a gente. Hora certa. 12 horas e 30 minutos. Pioneira AM. Você sente muito como você mente. É só uma fase, vai passar. Ainda não encontrei meu lugar. Noites e noites virado no lixo. Mas me desculpa por eu ser assim. Só querer me sentir normal. Que eu te quero, pode parecer um simples fato que não tem mistério. Eu sei que lá no fundo eu tô tentando fazer tudo certo. E para pra pensar, quantas noites fiquei a te observar. É claro, não é tão simples disfarçar, mas só pra te lembrar, foi minha malandragem pra me aproximar. Me mostra do que é capaz. O bem que o teu sorriso faz. É tarde eu querendo te ligar pra te ouvir reclamar sobre coisas que nem mesmo você sabe me explicar. Me mostra do que é capaz. O bem que o teu sorriso faz. Tarde eu querendo te ligar pra te ouvir reclamar sobre coisas que nem mesmo você sabe nem explicar.